Meia, hora 4 exato. Boa tarde. 127 no 4, chama Centro Recife, 126, decimal 85. 126, casou 27 no 4. E o solicitado? 180, gol 07. Gol 207, 180, 180, Leão. Primeiro batido. Exato, decolagem, pista no 0. Decolagem, dono 0, chamei. 1738, desce para os dois no pés, autorizada final e LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado LS, reportado estabilizado, 1738. Delta, acionamento autorizado na Baeté, reporte para o táxi ainda nesta frequência. 087. Pode prosseguir para o 041966? Afirmo, esquerda direto, portão 4. Esquerda direto, 041966. Direito 070 por 15 dias, ele está formado. Em Chilton, 3154, reporta no final de desvio. Informação Victor, autorização Brasília, front copy. Informação Victor, confere o número 2 para copy, Brasília 360 já aprovado. Portão 9, número 2 na sequência. Ok, aguardando. Solo azul 4065, cliente da Tita para autorização, Campinas 340. Azul 4065, Campinas, Victor, confere ajuste no 0, no 9, 340, portão 3, o número 3 para copy de autorização. Aguardando. Inicie a redução para 230 e na seguir como número 2. Positivo, iniciando a redução para 230. 3 milhas, após curva pela direita, devido subida coral. Controle 120, decimal 8, torno no 8, decimal 9, 5. Ah, outra semana 5153. Gente, aprovado ideal, nível 180. Decola da pista 10. Mantém por até 2000 ou 3 milhas. Pode curva à direita, perfil coral. Funciona 5153. Controle 1208. Foi 118, mas ficou 207. 5153 é o código, porta 8, me ponto para o espectamento. No 8, já aprovei. 3567, escuta 4. Pronto, corta 3567. 3567, autorizado Salvador para Brasília, nível de voo 360, 360, rota via Pesuru no 7, após Malva e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no 0, mantenha a reta se cruzar 2000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Perfil subida arbor, elepa. Controle, frequência 120, decima 8, 21 no 8, decima 9, 5, transponder 5157. 360 autorizado para Brasília, Pesolona 7, Malva, Portão Fábio Plano, decola da pista 1-0, 2-1 perto, 3 milhas direita, Árvore Elefa, 208 controle, Torre 1895, transponder 5157, 3567. 5153, correto, chame pronto para o espaçamento do Portão 8. Chamar a arca 3567. Correção, 5157 o transponder para 3567, Portão 9, chame pronto para o espaçamento. Você quiser chamar na frente. Excelente. Seu tio autorizado até a papá, chame para o cruzamento. Salve Salvador, Chanar 6322, informação Vitor, autorização Brasil. Chanar 321 no Brasil, 360, Vitor em curso, confere ajuste no 09, número 2 para cópia, portão 06, só instante para cópia. Guarda. Azul 4065 na escuta 4. Pronto para a cópia. Azul 4065 autorizado Salvador para Campinas. Nível de voo 340, rota via Zulu no 0, Pubave e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no 0, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda após venda direto Motiva. Controle 120. 0.8, torre 1.895, transponder 5.145. Círculo, 7.3.8. Ótima. Decola, mantém pro até 2.000 ou terceira milha direita. Aciona 4.1, 4.5 o transponder, o controle de saída 120.8 e a torre 118.5. 5.45.3, chame conta. Funciona. Pushback acionamento Gol 2.0 no 7.8. O Kilo Delta autorizado cruzamento e taxa chame na Lima para prosseguir o ingresso 4.1. Visão com campo Gol 1.7.3.8. Funciona avisando o campo Gol 1.7.3.8. Para informação, vento 1.30 graus, agora intensidade de 19 nós, 1.9 nós. Sente, Gol 1.7.3.8. O número 1 encontra-se na sua posição de 11 horas a 22 milhas, o Alfa Tango 72 passando 080 devido a 3 mil pés. Vai. Controle 120.8, torre 1.8.95, acione 5.164. Quero ver a perda do 7 Alfa. Você fala do 1.0. Mantém para você a 2 mil pés ou 3 milhas, primeira curva direita, postura 1208, o seu respeito na piscina, seu responde 5.164, pesquisa árvore, ele é 1.635. Ué, situação 06, chame pronto, pro esperto no metro. Vai chamar. Utilizado, pouso, Gol no 732. Está remetendo, Gol no 732. Tenente visual, cumpra o perfil de aproximação e aguarde transferência de comunicações. Tenta, vai iniciando o procedimento de aproximação perdida, Gol no 732. No PES, ajuste 019, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2.000, reportarei estabilizado, azul 275. Está 3154, vista para 3 mil pés, ajuste 10119. 3.109, 3.1154. Então, vagor, posicionamento 315, formação meteorológica à frente, solicita voar Mótima. Confirme o mês, posicionamento 315? Confirmo. Desvio meteorológico à frente, solicita voar Mótima. Gente, vamos coordenar com Recife e voar direto Mótima, está livre de desvio. Por enquanto, então, pela direita 220 de prova. Vista Kilo Delta, táxi autorizado até através do portão 11. Sigará o 737 da Gol, no ponto de espera, mantém a posição e chame torre 1.8.95. Seguindo o 37 da Gol no trajeto, portão 8. Boa viagem. Marx? 207, 140 moto, 140, 2 horas e 12, Salvador. 140, 2 e 12, Salvador. Táxi autorizado à esquerda via pátio e Índia. Ponto de espera no 0. Mantenha a posição e chame torre 1.8.95. Ajuste no 09, boa viagem. Gol 2.07. Obrigado, Golden 07, Azul 09, Viapai, boa semana. Boa. Azul 4065 no 3 para pushback acionamento. Gente, 4065, aguarde para pushback acionamento. Teremos duas aeronaves vão passar a cauda, após a segunda será autorizada. Ok, aguardando. Nossa escuta do controle, a torre informa perto de 300 pés, visibilidade 1.500 metros, chuva leve sobre o campo. Azul 2756. Na 6315, chama Centro Recife na frequência 125 decimal 1. 1251, Oxanel 63, 15. Oxanel 6142, chama Centro Recife no 26 decimal 85. 1253, 1142, grato. 1738, completa a curva à esquerda, na proa 290. Esquerda 290, Bono 732. Autorizado completar o procedimento pelo rádio, o TAM 3154. Autorizado, o TAM 3154, desce até 2000 pés, reporta estabilidade. Vai reportar. Azul 4462, após desvios, mantenha a proa 030 limitada pelo LOC, o TAM vai seguir como o número 3, questão como o número 4 da aproximação em Salvador. Ok, toda presente, curvando novamente à esquerda, proa 30. Alguma velocidade recomendada? Reduz até 220. 220, reduzindo, 4462. Mike Ferra Golf, ideal. Mike Ferra Golf, desça para o nível de voo 050. 050. Está interceptando o localizador Azul 2715. Azul 2715, torre 118, decimal 95. 895. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2715, transfere. Azul 2715, altímetro 1019, chuva moderada sobre o campo, Bang da Gol pousou dentro de instantes, informou pista molhada e escorregadia. Chuva moderada sobre o campo, operação instrumento, 300 pés de teto, 1500 metros de visibilidade. O 2715 da Azul, reporte visual com campo. Comentarei. Vitor Kilo Delta mantém o ponto esperado. Decolando tipo no zero, mantém a reta decolagem para cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva pela esquerda. Competiu subida por Cajamo, após Jamo, direto Caju. Controle frequência 120, décima 8, 218, décima 9, 5. Acione o código 5166. Radial 300 de Salvador. Caju, 208 ao controle, 18914, 5166, transforme com 884. Correto, 5166, portão 2, chame ponto, com 884. Chama, né, já, com 884. Decolada 03, controle 120, décimal 8. 208, 20 na 7 da Gol. 895 é Gol. 895, sendo daqui a pouco. Pode boa, Gol 20 na 7. Gol 20 no 7, contato radar, voo para 180 via saída Coral. 180 via Coral, Gol 20 na 7. 3154, continua a aproximação, reporte marcador externo, 3 pouso baixado, travado, altímetro 1019, forma chuva moderada sobre o campo, pista 10 molhada, escorregadia. Ação externo, baixado, travado, Azul 2715, confirme o vento. Tá, vento 140 graus, 179, visual com campo, Azul 2715. Negativo. Gente, reporte visual com campo, Azul 2715. Contarei. Azul 4462 para o localizador, completa à direita na proa 060. 060, compreendido, está autorizado o ILS. Vai overstar um pouquinho, depois retorna, ok? Ciente, o contato 62, reporte estabilizado. Negativo, contato 62. Autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro no 099. E aí, na Índia, 895, ponto de espera. Boa noite, 84, após a passagem de Breia da Zuacalda, autorizado por na posição 02, chame táxi. Pois em Breia da Zuacalda, está ali, chama táxi, 884. Tio 2715 é a parte na DA. Contarei. Quanto vai reduzir para 180? Sem problema, 180, 4462. Prossegue. 2715 autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 199. Autorizado pouso, 2715. O 4462 está estabilizado no ILS, confirma o tráfego 2.200 pés abaixo. O 4462 é um Boeing 738, está 5 milhas à sua frente, então que o senhor siga o mesmo na aproximação. Ok, bem, esses mais 4462. A gente está 3154, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Vai reportar. Áudio 2715, solo 05, libere próximo ataque à direita, reporte pista livre. Próxima direita, reporta livre, 2715. Avistou nos mínimos aí ou quanto dessa foi? Chama? O azul avistou quanto dessa? Aproximadamente 200 pés. Positivo. Entre 350 pés aproximadamente. Valeu, obrigado. Fiquei na torre de golfe para chegar na bomba, depois ela vai dar o DC. Esse é seu nome. Controle 4462. Possível. Só queria confirmar a velocidade do tráfego à nossa frente, porém não é minha indicação que ele está passando duro agora, confere? Afirmativo, como 732 confirma sua indicada? 163. 163, o azul 4462. Perfeito, muito obrigado. Sim. Quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, vai ficar atento. 732 estabilizado? Afirmativo, estabilizado VNS. Vou no 732. Torre 1195. 2195, obrigado. O 065, posso esperar. Gente, azul 4065, mantém o ponto de fé. Torre, eu vou no 738, no final do ILS, estabilizado, vai ser travado. 732, continua aproximando, aguardando o 3 no pouso, altímetro no 019. No 019, aguardando o pistaleiro, igual no 732. 1.000 com 1.019, é mais que o azul 4462 separa 2.000 pés. Aproxima de guarda, é possível? Afirmo, reporte, está estabilizado, aguarda a transferência. Negativo. Adição 3154 nas 3154, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 20 nós. Vem de pouso no 03154. Vou no 738, reporte visual com o campo, informa chuva moderada sobre o campo, pistão no zero, molhada, escorregadia. Gente, vou no 738. Acionamento 3567. Boa noite, 95, bom posto, graças. 1895, obrigado, 4492. Salvador, boa tarde, 4462 azul, estabilizado em ILS. Brasil 4462 continua em aproximação à ponte visual com o campo, informa chuva moderada sobre o campo, pista 1-0 molhada, escorregadia. 4462. 3154, a ponte pista livre. Livrou aqui o 3154. Você me livrou já? Afirmou. Gente, chama solo 121.9. Guarde nova instrução. Isso considera autorização de puxiblete, agora vendo nova instrução 824. Solo, boa tarde, o TAN 3154, livrou. Solo 3154, autorizado ataque via Alfa, reporte antes de ataque 3 Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3154. 1284, TAN 3567 na escuta do Solo Salvador. Prossiga. Tem condição de iniciar o push de forma a liberar o gate 0909 da companhia que acabou de liberar a pista? Acredito que sim, vou coordenar com a manutenção que eu prestava. Então, 3567, obrigado. Já está ficando retirado do finger que vai iniciar o pushback acontecer. TAM 3835, deixa via para o taxi do Pézio, ajuste no 019, chegada bom. 019, deixa via para 410, precisa bom. Da 3835. Bono 738, chama o controle, 120, decimal 8. 308, Bono 738. Para o localizador, curva à direita na Pro 070, reporte estabilizado, descentrada 2.000 pés. Já está mantendo o 070, para o localizador mais cerrado, voando a duna. Iniciando o puxo 09, fazendo o puxo de forma liberal o gate para o seu parqueamento. Ok, obrigado, vai prosseguir para o 09-3154. Bom, 738, subindo até 2.000 pés, operação. Curva à esquerda na Pro 3, passa 0. Esquerda, confirma a Pro? Esquerda 3, passa 0. Esquerda 3, passa 0, com 738. A intenção do voo é alternar a maciada presente, com 738. Cliente, o Gono 738, confirme para que nível você quer subir. Nível de voo 350. Cliente, suba até 190, o senhor tem voando Cuca, na saída Cuca. 190 no perfil Puka, eu vou 732. Vai dirigir 3.000, mais Serra Golf. Mais Serra Golf descida para 2.000 pés, reporta estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado, mais Serra Golf. Boa, Elcão, 1234. Bono 738, a pro para Puka seria a sua direita na 075. 075, obrigado. Controle, o TAN 3835, desvio para 2-3-0. Livre desvio, o TAN 3835. Livre desvio, o TAN 3835. Caso 4462, chame o controle, 120, decimal 8. 208. Vamos ver pelo delta autorizado a galera manter pistão no gelo. 3, o senhor confirma o controle múltiplo da remetida? 3, o senhor remeteu devido à visibilidade baixa na aproximação ao canal. Gente, graças. Bom, 738, autorizado o nível final 350, na saída Cuca. A da presente, a possibilidade vazamos? Afirmativo, da presente direto Jamo. Obrigado. Controle Salvador, azul 4462, iniciou procedimento de arranjo. Aproximação perdida devido ao novo estado, campo. Frente, o azul 4462, curva à direita, na proa 250. Direita 250, azul 4462. Tá Taxista 3567, 156 a bordo, 3:30, alternado com fim. 156-0360, com fim? Afirma. Autorizado, táxi, até o ponto de espera, via 41 no Índia, quando lá, torre 118-195, ajuste de altímetro 909, segue a retaguarda do Bug da Gol. Centro de ataque, Pátio Índia, ponte espera, torre 1895, segue a retaguarda do Golfo, está 3-1-9-3-5-9-6-7. Zero. Controle, confirma a altitude que o 4462 deve manter. Pode manter 2 mil pés do 4462. 2 mil pés ainda na, vai interceptar a magnética 250, 4462. Ok. Estabilizando o localizador, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, torre, 1-1895. 295. Oi, Salvador. Boa tarde, Papai Romeu, Mike Serra Golf, estabilizando em LS. Papai Romeu, Mike Serra Golf, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Forma chuva moderada sobre o campo, pistão no zero, molhada e escorregadia. Certo. Mas o 4462, se eu confirmo a foto que o motivo da remetida? Não consegui avistar nos mínimos azul 4462. Gente, graças. Controle de Salvador, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, com a Vitor. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, sua identificação, voa na proa de Mari para a chegada a Mari, reporta no ideal de descida. Voa no Mari, já no ideal de descida, o Vitor Charlie Hotel. O Vitor Charlie Hotel, desce para o nível de voo 050. Nível de voo 050, Vitor Charlie Hotel. Foi direto o SAP do Vitor Charlie Hotel e confirme sua indicada. Tá, mantendo 190 de nós indicada, senhora. Vitor Charlie Hotel, voa em casa. A gente tem condições de manter até mais próximo? Afirmativo. Gente, graças. Azul 4462, completa a curva agora à direita na coroa 290, aguardando o vetor para o localizador. Curva direita 290, aguardando vetores para aproximação, Azul 4462. Sinal 95, ajuste de altímetro no 019. 19, Vitax, é o ponto de espera, retaguarda do azul, Gol 184, fecha o mato 89, 1895. Via saída bomba. O seu perfil da carta, o Vitor Kilo Delta. Salvador é o 4462. Passou o externo, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, visual com o campo. Negativo, cruza 1510, ainda descida. Gente, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Papai Romeu, Mike Serra Golf. Gente, as quantas permanecem, estimado 1500 e 7300. Afirmo. Caso não aviste, reporte na DR. Confirmo. Torre com 884, passo ponto pela trás do azul. Boa. 884, mantém o ponto de perto. Como é que tá? Tentando a posição. Obrigado. Bom. 57, decola 10, curva à direita, saída da El, Ieda, Irume. Aciona 5160, controle Salvador, 120, decimal 8 pro Galeão. Gol 1659. Gol 1659, contestamento correto, chame pronto na posição 10. Chama pronto na 10, gol 1659. Solo Salvador, muito boa tarde, eu chamei 6327, autorização Ilhéus. 220 com a Vitor. Está na 6321 na escuta do Solo Salvador? 6321 na escuta. Informo que temos 3 aeronaves no ponto de espera da 10. Se o senhor quiser aguardar um pouco para iniciar o push, de forma a não ficar esperando o início de decolagem das mesas. Ah, ótimo, a gente vai esperar aqui também. Obrigado. Vai esperar na posição ou vai iniciar o push e taxiar? Não, vai esperar na posição, aqui no 6321. Então desconsidere a sua autorização, aguardando novas instruções. O Xanem 6321. Aguardando 6321. Confirme, o 4462 tem condições, subir até 4000? Afirmativo, está acendendo 4000 na proa 240, 230 agora. Vai fazer o óbito afastado 15 milhas aproximadamente. Gente, o 4462, reporte iniciando a espera. Controle, gol 1738, está cruzando 190. Boa no 73 ouro. No 738, se chama Recife no 285. 285, confirma. Controle, o centro. 0620, fechado até lá. Controle, o centro. Consiga. Foi informado de uma moderada pela torre, também a visibilidade um pouco restrita. Solicita espera para melhorias um pouco mais à frente, mais 20 milhas à frente, com curvas pela direita, aproximadamente na radial 330. O centro 335, o senhor tem condições de voar bom para poder fazer espera? Negativo. Informações por pelo menos 20 milhas à nossa esquerda. 7. Ah, essa é proa? O senhor desce então até uma centena e inicia a órbita. Uma centena, então mantendo a proa, informa mais assim. Thank you. As aeronaves na escuta, a torre informa 300 pés, teto 1.500 de visibilidade e chuva forte. Confirme intenções. Pode ir 4462 e aguardar melhorias. 7, 4462, Santo 3835. 3835, o servidor espera uma centena aguardando melhorias na radial 330, aproximadamente 40 milhas do Belo Salvador. Gente, o Azul 2711, intenções. Ok, nós estamos prosseguindo ainda aqui na proa de Golf. E vamos ver aí até mais próximo aí como é que tá, tá ok? Gente, então prossegue na chegada, o Azul 2711 descendo inicialmente ao 050. Fala 050. Pessoal Charlie Hotel, confirma que ações? Tensão é pousar em Salvador. Gente, o Vitor Charlie Hotel na proa de TAP descendo até o 050. 50 na proa de TAP, Vitor Charlie Hotel. Olá, Edmaru, sou 4065. O 4462 tem condições de fazer órbita com curvas pela esquerda? Ótimo, a gente vai botar o inbound da órbita 050, curvas pela esquerda, é possível? Afirmativo, 4462. Sr. Charlie Hotel, curva à esquerda na proa 060. Limitado pelo localizador para prosseguir na descida. Esquerda 0620, o limite ao lote, o especial aqui. Saiu o coral 200, não escuta. O senhor Lucel confirma o estúdio? Ela está passando 5.500. Sim. Muita chuva forte sobre a pista, por senhor? Confirma? Muita chuva sobre a pista. Gente. D'água. Lono 884 autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali manteu no zero, 884. Mais um 8 milhas, só 7 milhas. Com curva pela direita. 17 milhas de Salvador. 21, você tem um estimado pra gente, mas... Puxando 6321, não prossiga. Tem um estimado pra poder iniciar novamente hoje. Após a passagem de Sierra, Romeu 22 passando a quadra, o senhor está autorizado. Só porque o mês vai ingressar agora na presente. A Juliette vai prosseguir até a destaque do Lima. Na forma é o Mike Serra Golf, autorizado ingresso no, na via Juliette, contorne o pátio 1 no Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição, me chame novamente. Vai cruzar o campo, na Lima, Quebec, na Mike, na Quebec chama, Fala, Gol 9659, eu push back acionamento, posição 10. Aguarde, Gol 9659. Aguardando, 9659. 0 graus, 149. Vamos lá, destino 0, Gol 1884. Passo para iniciar uma esfera no nível 0.50. A coroa de estado aguardando. 5.7, mantém a ponte. 732-35, informe então radial 300, 35 milhas, espera no 100, aguardando melhorias. Tente, só 3835, reporte sinal. Reportará iniciando a ordem. Controle o Vitor Kilo Delta, marcha ali para 1 centena, ok? Tente, livre a sessão, Vitor Kilo Delta para 1 centena. Qual tem uma proidão para o destino? Proa 28-25. Já está autorizado chamar táxi com o 659. Autorizado chamar táxi com o 659. O Vitor Kilo Delta sube inicialmente até o nível 090 e voa direto ao destino. Nós temos um tráfego de posição de 11 horas, um Airbus 320 em uma centena. Ah, ok. 90, o Vitor Kilo Delta. Pastor 32, boa tarde. O Pastor 32 mantém o nível 110 na escuta de controle, na prova do VOR. Senhor, ligou 1884, boa tarde. Sushi 1020, mantendo 5 mil pés. Temos um tráfego de pessoas que era em SAP a 4 mil, um eco 190. Mandamos em contato com o Centro Recife e o mesmo ainda não possui o seu plano, consequentemente o senhor teria que aguardar um pouco mais para obter o transporte aí no nível 200. Se o senhor, se for preferir, o senhor ir até o 180, aí iria no passo a passo com o controle e nisso o centro iria verificar essa questão do seu plano e, no, e em voo seria modificado, seria reautorizado para o 200 em voo. A gente não sempre vai sair em coordenação com o centro, achando 6320, 6327. Então copio 180 para Ilhéus. Copio 180. Gente, autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo em Lima, nível 180. Via rota do plano de voo, decola da sessão 0, curva direita, saída da EL, transição coral, acione transpondo 0260, controle Salvador, aéreo no 20, décima 8. 14065, acessando o desvio à direita para ajudar a formação. Gente, o azul 4065, confirme a apura por quantas milhas? Aproximadamente 215 foram as 20 milhas. Gente, o azul 4065. Táxi Gol 9659, está com 183, a borda de autonomia de 3 horas alternado com 20. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá torre 118.195, ajuste de altímetro no 020. No momento, segue a retaguarda do R2 da Avianca. Matiu, segue a retaguarda do R2 da Avianca, bate o Índia, da ponte de espera da 10.18.95, a torre Gol 9659. Táxi da Sana 6321, 163, 3 horas Goiânia. 163, 2 horas Goiânia? 3 horas, cara, 3 horas Goiânia. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio no Índia, quando lá torre 118.95, ajuste ao altímetro no 020, bom voo. Pátio Índia 18.95, obrigado, boa tarde. Paulo, boa tarde, Gol 9966, sente da Vitor no 04, autorização Campina Grande. Abaixo, conta, Gol 9966. Gol 021, Alfa. 021, Alfa, go ahead. What's up? Are you from the Can you confirm the conditions of the weather at Salvador for the moment? Quase possível voar com onde? Visibility 1000 meters. And a very strong wind the field, over the field. Do you have any information how long it will take to clear the weather? No, we don't have this information. Okay. For the moment, we must leave our home and the door to arrive at time 1850 is the maximum we can go. In 20 minutes, we must go to receive. Would you please advise us if there is any improvement? Thank you. No 40065 chama Centro Recife, no 25 decimal 1. 125, 1 Recife, boa tarde. Controle Salvador, é o 1620. Droga. Salmari, nível de voo 070. 070, Salmari, o que é que funciona? Estamos com o aeroporto fechado para aproximação. Estamos com 13, abaixo do 5. Então que se eu puder manter 150 aproximado, sim? Afirmativo, 150 autorizado. Siga azul 4462. A gente está na escuta ainda do controle. Poderia me informar como é que estão as condições agora? Que a última aeronave que pousou reportou certo a 180 pés, a visibilidade 1000 metros, no 1000 metros, e chuva de moderada forte sobre o campo. Vista 1-0 está molhada e escorregadia. Afirmativo, a gente está em órbita aqui agora das melhorias. Tá bom, estamos aguardando, obrigado. M321, autorizado. Alinha e decola, pistão no zero, vento no 50 graus, 15 nós. Alinha e decola, pistão no zero, 6321. Em 119.8. 198. Azul 4462, chame em 119.8. 19.8, azul 4462. Papatango Vitor Charles Hotel, chame em 119.8. 19.8, Vitor Charles Hotel. Salvador, até 3835, acertou diversas chamadas, 19.8, sem resposta. Estante 3835, mantenha a frequência no 208 comigo aqui. 208, pode informar um tráfego à nossa direita em ascensão? Papa Alfa, Tango 4, subindo até o 090. Gente, do Carajal, 3835. Gol 1620 para o 6. Consulta com o Jair de Mantecido, 1620. Estou autorizado no 1620 de série Mari. E a UPZULU 1-0, Neuma conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 370, decola pistola 0, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Zipar. Transponder 5427, controle Salvador, PL no 20, 119, decimal 80. Plano 620, autorizado, Mateo, dando nível 160 em Mari. A curva esquerda, a saída Pucca, Jamo, Zipar. Transponder 5427, controle 208, gol 1966. Controle 1119, decimal 80. 1980. Planejamento correto, também para uma posição 04. Reportará. Solo China 6327. Posição 32, controle. Posição 32. Foi direto à posição Conde? Posição 8 para efetuar o embarque dos passageiros, por gentileza. Autorizado, reboque até posição 08, reporte quando término. Recife autorizado vai reportar no término 6300. Espera, pode informar se houve alguma melhoria? 4462 em condições de fazer mais uma órbita e aí vai descontinuar, vai prosseguir para Aracaju, ok? Ciente, 4462. Ciente, 3831. 6321. Oxana é 6321, contato radar, seu 4360, via saída água. 360, água, 6321. Entende, o Vitor Kilo Delta, livre sessão para uma centena. Para informação de voo e alerta, chama Recife 128 decimal 8. Uma centena 288, boa tarde. Então, 3567, você escuta? A decolagem seguirá restrito no nível 100 até 30 milhas de VR de Salvador. Uma centena até 30 milhas de Salvador, voo na BS temporada. Correto, gol no 659, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, chuva no 09. Tive decolagem, gol no zero, da frente da restrição, gol no 6, claro. Salvador 4462. Prossiga ou 4462? Enquanto a gente vem entrar em contato com a torre, verificar as condições, nós estamos agora na pena de aproximação da órbita, caso não tenha melhorias, a gente já coordenar por favor a Aracaju. A torre informa que estamos com 300 pés, com 1.500 de teto, 1.500 de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. O senhor vai prosseguir? Deixa eu aproar aqui, vou dar uma olhadinha no radar meteorológico e eu já informo. Entendi. Controle Oxanem 6321, poderia voar Elefa? Foi direto o Elefa, o Oxanem 6321. Elefa 6321, obrigado. Oxanem 6327, só escuta do solo. E a 37 do SIGA. Informo que o centro ainda não construiu seu plano, então vai ser autorizado ir no passo a passo no nível 180. Sim, a gente vai ter. Contou 4462? 4462 vai livrar a órbita, vai seguir na flor de duna para tentar uma nova aproximação. Azul 4462, chamem 119 decimal 35. 1935, 4462. Controle Salvador. 659 na escuta da torre. Bom, no 659 na escuta. Você está no controle? Salvador at Portugal 021 Alpha. Go ahead, at Portugal 021 Alpha. We are now old at the Golf. Our last old will be at 1853. The last time to hold. And please advise if there is any improvement to try to go and land at Salvador. Okay, Portugal 021 Alpha, the condition here is very, very bad. Very strong, very hard rain over the field, and the ceiling and the visibility is the same that I informed you. Okay, thank you, and we'll wait for time 1850 to proceed to 10 minutes more. Roger. Torre, gol 1966, está pronto no ponto 010. Gol 1966 autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 150 graus. Confirmação com 3835, a informação? Afirmativo. 3835, está mantendo a escuta da torre também paralela, me informou ainda chuva moderada a forte. 3835 vai efetuar mais algumas esperas aqui. Tem, chuva 3835. Agradeço. Canemia 321, chama Centro Recife na frequência 128.8. 3886321, boa tarde. Gol no 620. Escuta gol no 620. As aeronaves da escuta, a torre forma 200 pés de teto, 1000 de visibilidade, chuva forte, o aeroporto fechado. Copiado, gol. 3155, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador para Sierra, Bravo, Golf, Romeo, via Pedulo 10, Papal, Faínza, DCT 1, Bádia, Pedulo 44. Nível de voo autorizado 320, decolada pistona 0, curva direita, saída da Euleda, Motiva. Transponder 5414, controle Salvador para decolagem 1208. Autorizado São Paulo 320, Upper Zulu 10, Piraí, Umbagi, Upper Zulu 44, decola pista 10, curva direita da Euleda Motiva, transponder 5414, controle 1208, então 3155. Confirme só o nível de voo autorizado? 1120, décima 8. 208, boa. 09. Camarada, obrigado. Boa tarde, voo 1966. Voo 1966, contato radar, seu quadro 370, via saída PUCA. 370, saída PUCA, gol 1966. Charlie, Vitor Charlie Hotel. Rede Capotango, Vitor Charlie Hotel, reporte visual com campo ou na DA iniciando a aproximação perdida. Reporta na visual ou na aproximação perdida, Vitor Charlie Hotel. Visual com campo, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Afirmativo, senhor, machado travado já, Vitor Charlie Hotel. Excelente, Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso pistão no zero, vento no 4, 0 graus, 1 no 7 nós. Ele pouso no zero, Vitor Charlie Hotel. Salve Vitor Charlie Hotel, solo 46, confirme com quanto absurdo, quantos pés de teto? Na DA, senhor, exatamente na DA. Gente, na DA, Vitor Charlie Hotel, reporte ele vai na pista pela direita. Controlizando a pista, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel. 2-1 decimal 9, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, Livro La Delta para o Pátio 3. Papatango, Vitor Charlie Hotel, autorizado, táxi via Alfa Quilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, Vitor Charlie Hotel. Você? Negativa, Portugal 0, última nota. Claro, já estou viajando com o direito para o Pátio 3. Roger, confirma a posição, Portugal 0, última nota. We are holding a position above flight level 290. Roger, Portugal 0-2-1-1. Salve 0-2-1-1-1 em Salvador Tower, Frequency. Comandor 63-04, câmbio. Prossiga. Ah, tem mais questão, aqui estão 5% ainda. E o Oceaner 63.